Salvador, Tripe 5627. Você escuta. Tripe 5627, contato radar, sobra nível 1 no 30, sai da ponte. 30, sai da ponte. Oxanã 6315, controle. Oxanã 6315. Oxanã 6315, chama o centro Recife na frequência 126.7, secundária 126.0. Temos a terceira 128.8 e caso contato negativo nessas três frequências, próximo a UFITO, o senhor chama 127.2. Sigo 1277-1260, é uma terceira 1288. Caso negativo, o UFITO 1272. Positivo, 6315, bom voo. Obrigado. Voo 869, tá visual terreno para descer para 2000? Afirmativo 869, desça para 2000. 2069. 167 a bosta, né, 6314, tá que você via índio, ponte perdão 902, 895, né, 9012. Gol 9967, protocolo. Recife agora na frequência 128.8, secundária 126.0, terceira no setor 126.7. Caso não consiga contato nessas três frequências, próximo de Lençóis, o senhor alterna 127.2 ou 126.1. CG 050, Oxanã 6210. 6210, desça para 3000 pés, ajuste 1012, vetor para interceptar o lock e a proa 040. Proa 040 para o lock, desce para 3000 pés, 6210. Metrismo 4, autorizado de alinhar e manter na pista 1 no 0. Sim. O gol 1620, só para confirmar, foi solicitado a autorização, tem uma previsão mais ou menos? 869. 1869, tem condição de interceptar por meios próprios ou solicito retorno? Não, meios próprios. Positivo, está livre LS, reporte estabilizado, 1869. 1869. Hotel Bravo Juliette Tango Tango, down to 3000 feet, KNH 1012, reduce your speed to 230 knots. Roger, 3000, 1012, reducing to 30 knots. Hotel Tango Tango. Perfeito, hotel, tentar vista, gol, 869. 869, completa final, check o trem, torre 1895. Bem baixo, 1895, obrigado. Down 099. Gol 869, interceptor, está a 1,5 mm externo e mais travado. Fio da saída, vai chamar o centro agora na frequência 125.1, a secundária 133.95, a terceira no setor 133.25. Caso contato negativo nestas três frequências, alterna o controle Ilhéus na frequência 120.1, controle Porto Seguro 120.9. E se não conseguir contato em nenhuma dessas frequências, em bridge, vai chamar Brasília na frequência 124.5, positivo? Sim, 1251-13395, 13325, Ilhéus 1201, seguro 1209, em bridge, que na verdade não é bridge, esqueci o nome do fixo agora, 12425, 343193. Dajão 2485. Positivo 393, bom voo. Obrigado, uma boa tarde. O Charada 2190 pode interceptar o lote? Positivo, foi para interceptar o lote 6210040. Road Duna, resposta habilitada. Road Duna, mantém 3000? Descida 2000. 2000, Road Duna. Com um total de... Só um minuto. Com 157 a bordo, 4 horas e 7 combinas. Funcionar 1604, afirmativa, decolar 241, no sul de Salvador 1, 9335. Na 6314, contato radar, está do nível de voo 320, saída Mondo. 320 na Mondo, 6314. O voo 967, só as frequências alternativas aqui. Está pronto, quatro? Pronto. Okay, através de Léo, em Léo, caso fale de contato, 120, décima 1. Através por seguro, 120, décima 9. No através da posição bridge, 124.25. Devido a esse problema que desmatido está afetando o fluxo de tráfego aéreo. Tudo bem, gente. Obrigado. 6314, vamos até hoje. Checo Delta Torre, 118.95. Hotel Bravo Juliet Tango Tango, distance 2000 feet, KNH 1012, clear, final, electric 3 runway 10, report steps. Distance 2000 feet, 1012, before electric 3 10, hotel Tango Tango. Oceano 6210, completa final, cheque o trem, torre 1895, com pouso. 1895, Oceano 6210. Salvador, Oceano 6210, uma milha para esperar. Oceano 6210, para fazer aproximação, guarda instruções, cheque sem esposo. Aguardando, 6210. Correu lá e quer cuidar do país igual com a chave, pode prosseguir na retaguarda do mesmo, após a passagem. Obrigado pela colaboração. Chico Delta, afirmativo. Pode prosseguir visual com o Uber. Tá, mas não, pode prosseguir reto guarda do Chané. Já suficiente. Torre, voo no 967, boa tarde, tem que dar a nave final, está pronto no posto zero. F01 no voo no 869. Voo no 967, íntimos em posição. Ótimo. É livre pouso, posto na 6210? Afirmativo, posto na 6210, livre pouso na pista 10, vento 150 graus, 099. Livre pouso, 6210. Tango, Tango, establish IS 1-0. Roger, Juliet, Tango, Tango, complete final, check land gear down, market call tower, frequency 118.95. 118.95, Hotel Tango, Tango. Please. Yeah, Hotel Bravo Juliet, Tango Tango Bundy, establish ILS 1-0. Bravo Juliet, Tango Tango. Continue your approach, expect further instructions. Palermo 6210, Paulo 46, livre direita via Fox, chame Paulo, eu estou no decimal 9. É, Fox 29, Palermo 6210. Paulo Salvador, Palermo 6210, livrou, boa tarde. 0 Alfa Juliet Portão 04. Alfa Juliet 04, né? Você tem cuidado da torre? É, escuta. Mas tem cuidado da torre visual com o tráfego na final do Pistão 0? Afirmativo. Gente, após você fugindo mesmo, tá autorizado ir pela retaguarda. Reporte na final da correção. Reporte para gerar a base da pista 17. Reporte para gerar a base 17 pela direita, mais que no céu. Com o 1620. 1620, estou tentando contato com esse simples quadrante. Ah, não, que grato. O 1620 tem informação se o plano é repetitivo? Afirmativo. Sim. That's Alan 10, Hotel Tango Tango. O Tantri 93, controle. Uol 1967, torre. Ah, siga. 1967, eu desço após a passagem do tráfego, autorizo a galinhar e mantendo a pista no zero. Quando passagem da aeronave, ali mantendo 0967. Zero dois zero copiado, 3193, bom voo. Correu, vai ser que eu devo na base 17 pela direita. México Delta, ciente, aguarde as instruções. Delta. Bravo Juliet, on the ground at 40. Making turning to your right via Fox, contact ground 121.9. 14, controle. É 314, chama agora o centro Recife na frequência 125.45, secundária 126.85 e a terceira 133.65. 2545-2685. Gostei na 6314. Positivo, 6314. Caso não consiga contato, 12455 para descida em Petrolina. Caso não consiga contato, para descida em Petrolina, 2455, 6314. Alinhado e pronto, 9.7. Bom, 9.7, livre decolagem na pista no 0, vento 150 graus, 079. Livre decolagem no 0.9.7. Boa tarde, 4206, aciona identificação. 150, correção. Manteco Delta, autorizado o pouso na pista 17, vento 150 graus, 079. Delta, sim. Eu 4206, desço ao nível de voo 050, chegada a Mare. 389, só confirma novamente, o plano foi modificado para Campinas, né? Mágico Delta, solo aos 5-1, no livre táxi via Oscar para o Pátio 4, quando lá frequência livre. Gol 1967, decolado aos 5-1, sob controle 1-9, decimal 35. 19-35, obrigado. Olha, o azul 4-1-1-8, paciente da Romeu, solicitou 340 com fim. O azul 418 está sendo. Tá no operador, lá, a gente já entra em contato com a companhia, não sei se já chegou alguma coisa aí pra vocês. Negativo, agora 4118. Faça isso, escuta, grava. Ô, fala o gol 1-9. 1-9. Não tem ainda na sua autorização? Negativo. Ok, estamos na escuta. Solo teria pelo menos a saída prevista para o 4-1-1-8? Está com fins, largou, elétrico. Saída largou, após elétrico. Cliente, grato. O controle Aracaju agora na frequência 120.3. Efetuando a auto-coordenação, por gentileza, o 5627. O controle não está conseguindo contato por telefonia com o controle. O 5627, bom voo. Visualizado, puxa a portada. Descida azul 4206. 4206, descida para 2000 pés, o ajuste no 0 no 2 está livre, o ELS X-Ray da pista no 0, resposta habilitada. Pedi 2 autorizados ELS, 4206. Novamente 1967, controle. Prossiga. 1967, vai chamar o centro Recife na frequência 125.1. Secundária 133.95. Terceira, caso de nenhum de contato nessas duas, 133.25. Caso contato negativo em nenhuma das três, alterna o controle Ilhéus, frequência 123.1. E controle curto seguro, 120.9. Bom voo. Vamos lá, 251, falha 3395, 3325, Ilhéus 201 e posto seguro 209, 967, tá bom? Positivo, bom voo. Obrigado, valeu. Pistola 04206. 4206, completa final, check trem, torre 1895, bom voo. 295, boa. Torre Salvador, azul 4206, boa tarde, final, pistola 0. Azul, 4206, continue em aproximação, check trem de pouso, agora instruções. Aguardando. Táxi azul 4065 com 80 a bordo, alterna Ribeirão, 4 horas e 46. Índia, pode passar no 02-795, Krengalo 03, Krengalo 03, Krengalo 03, Krengalo 03. 23, via Índia, confere a torre 18. 95, Krengalo 03, Krengalo 03. Ah, 895, 4065. Azul 4206, torre. Baixado travado, senhora. Curta o sinal. Azul 4206, tem livre pouso na pista 0-6150-079. Livre pouso, 4206. Azul 4206, sala 03, direita direita via fax, sala 1, 219. Direita 219, 4206, boa tarde. Taxia Juliette, portão 09. Gente, azul 4065, mantém a posição. Azul 4118. Salvador copia o azul 4118. Acorda. Pronto, corta. 3217, confirme? Tá pronto, corta. Afirmativo. Ok, Campinas, corrigindo, Confins, 360 autorizado, depois o Luno 7, a Ford, Upper Whisky 13, Ford, após PHZ, Drive, Posto de Calder, controle 119-35, adiciona 5512, curva direita, após decolagem, dando 0 arbor, eleva, sai da arbor, após eleva. Ok, sente então, está autorizado 360 para Confins, via Pesulu 17, aporte, Aperu Esqui 13, Forti, BHZ, 1935 controle, 5512, o transponder. Só confirmando, seria até BHZ então a rota, 3217. Delta Fizuluno 7, aporte o Peru Whisky 13, forte, THD, Driven e posse de causa. Então, sente, peso 97, aporte, Brisco 3, porte, BHZ, Trive. Tá na, no box 06, porta 3217, para porte, BHZ, Trive. Guarda, aeronave da Azul, tá de certa guarda, pode emitir o puxa, porta 3217. Sente, após o Azul, tá autorizado, chamar ataque, 3217. Ingressar, só confirmando posição 9, correto, pro Azul? Afirmo. Obrigado, boa tarde. Azul 489, solo. Junto à companhia, no centro Recife ainda possui, nem no sinal de plano de voo, não chegou a CHG para Campinas, tem para Vitória. No centro Recife está só a rota de quatro para Vitória, autorizada. O resto das aeronaves do setor sul já chegou a CHG, só a sua aeronave está faltando. Então chegue com a companhia, se possível, para entrar em contato novamente onde foi feita a CHG e pedir o reenvio do meio, ok? Pode. Número 5, cópia, aguarda. Número 5, aguardando, pede a presença para a Léo. Tá, é o Lady Léo. Repita as informações um pouco mais devagar, por favor. Guarulhos 360, autorizado, via Pesulão no 7, aporte, Upper Whisky no 3, forte, BHZ, Drive, Posse, Caldas. Coluna 0, curva direita, saída Arbor, EFA, controle 119, decimal 35, aciona 5527. Azul 4118, protocolo? Afirmo. Autorizado com fins, 340, VP Zuluno 7, aporte, VP Whisky no 3, forte, BHZ, Driven, posso ficar o seu aporte. Na coluna 0, curva direita, saída da, cogindo, saída Arbor, Elefa, controle 119, decimal 35, aciona 5471. Então, confins no 340, decola no 0, abora Elefa, contra o Presoluno 7, aporte, a 3 Forti, BHZ, 13 pontos, 1935, controle, 475, transponder. O azul 4118. Reporte pelo push, 4118. Chamará azul 4118. Chamamos. Autorizado decolar, comprou a 045, Nordeste, 150 graus, 10 nós, partida cabeceira 97, Guardião 02. Eu aconselho que tente contato com o CGNA, componente, tente contato com o CGNA para agilizar o trânsito, okay? Porque nenhum dos órgãos tem seu plano. Ok. Então, vamos resolver isso. Obrigado pela informação. Prossegue 500 pés, condições visuais na proa de Sierra Índia, Eco Índia, com um a bordo. Reporta visual com o local de pouso. 9300 graus. Aciona 0264. Responda 5, imagina, 0264, 54 no 5 da tripa, é 4 quando puxa. 0264, quem passará quando for alto, puxa, 2, 4. Puxa, deck acionamento, gol. O 1969 está na posição 11. 1969, autorizado, puxa, porta vantagem. Passará. Thank you. Azul 4065, motivo de estar mantendo a posição é novamente aí dificuldade com para contactar o centro Recife, tendo em vista que eu tenho que passar sua DEPCO mesmo e as autorizações automáticas foram suspensas. Para o táxi, tá 3217, tem 148 a bordo, com 35 alternas da manhã. Não sei lhe informar se já restabeleceu totalmente, acredito que ainda não, mas está evoluindo para isso. Nosso problema agora aqui é tentar o contato telefônico para passar a DEP das aeronaves para o centro. No centro, estou confirmando. Temos duas. Frequência de caso de falha durante o voo 120.7 e 127.2 enquanto prosseguir na FI Recife. Gente, enquanto na FI Recife, alternando em 1207 e 1272 na 3217, obrigado. Os caras todos vão. Gente, no ponto zero vai chamar 3295 na 3217, muito obrigado. Galeão, tá ciente? Tem que fazer o pedágio de rota? Só um minuto, aguardando. O gol 1260, solo. 120, solo. 120, solo. Oscar Bravo, liga a frequência para a coordenação, meu pouso. Porém, para o Galeão tem que modificar a rota para direto Ilhéus, direto Porto Seguro, Upper November 857, até Dagel após, tem que fazer a rota conforme desejado até o destino aqui. Região 02, chame o controle em 199.35. Torre Salvador, tá 3217 no ponto de espera, pronto. Mantenha o ponto de espera. Gente, aguarde. Voo no 169, CV Índia, ponto de espera da 102895, legal 9013, aguardando para transferência inicialmente. Só uma frequência alternada, caso falha na FI Recife, é 126.7, 127.6. Azul 4089, o RS me ligou informando que tinha realmente lá para eles, tem Campinas o destino. Vou tentar novamente contato com o Recife. E nem nós não estamos conseguindo falar com o Recife, esse é o problema. Estou tentando aguardar o 4089. E Recife pode entrar em contato com a gente? Se a gente conseguir chegar com Recife, se você tiver, já a gente pega, paga autorização. Não precisa chegar pra gente. Se chegar pra Recife, a gente paga autorização. Só vou confirmar com eles aguardando, com certeza. Não. Desconheço. Salvador, é o Gol 1869 para a cópia Brasília, ciente da Romeu. 1869, pode não cópia. Aguardando. 0, quanto é o 1869? Ok, ciente, vou confirmar com o centro e aguardo com o 6201. O gol 1620 tá na escuta do solo? 1620 pra siga, senhor. Ok, o calçado foi modificado, segundo informações foram passadas pra gente. Confirma, a aeronave é Papa Romeo Golf Tango Fox? Afirmativo, senhor, Papa Romeo Golf Tango Fox. Ok, Golf Tango Fox autorizado ao Recife 370. Via Peruísco 58, decola a pista 1-0, curva direita, saída da El. Saída Puca com curva esquerda, Puca, transição Caju, controle 119, decimal 35, adiciona 5567. O Golf Tango Fox então está autorizado 370 para Recife, Upper Whip 58, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, 1935 é o controle em Salvador, 5567 o transponder, o gol 5567, o Golf Tango Fox. Golf Tango Fox 5565, reporta Puxa. 5565, reportará. 1869, Brasília, pronto cópia. Pronto cópia, 1869. 69 Brasília, 360, via Pesulu no 7, decola pista 1-0, curva à direita, saída arbor, eleva, controle 119, decimal 35, aciona 5564. Autorizado para Brasília, nível 360, via Pesulu no 7, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, na saída arbor, transição eleva, controle 1935, transponder 5564, ou no 869. É bom para o Pusco, no 869. Ainda mantendo um pouco de pé, está patrulhando dentro da Estrada do Coco, seguindo o jornal Prodo Aeródromo para retorno. 102, seguindo a Prodo Aeródromo para retorno, contata a Torre agora na frequência 118.95, bom pouso. 1895, grato, bom serviço. Golf Tango Fox para o pushback e acionamento. Golf Tango Fox, confirma o portão que se encontra. Tchau, guarda 2. Agora sim, guarda 2. Passa levando o Sandro do Coco, né? Mediação de portão. Vai para a hora de ter a torre 200, dá 1-0. Guardião, guarda 2. Gente, autorizado, chama para o táxi. Golf Tango Fox. Autorizado no remota 10, chama lá para o táxi. Pelo táxi. O Golf Tango Fox. Afirma o guardião. Aérea vertical de portão. Tá 3217, decolado 21, chama o controle de Salvador 199, decimal 35. Sinal 35, tá 3217, boa noite. Controle Salvador, boa tarde, até 3217, decolado Arbor Elefa. Até 3217, contato radar, sobre o nível de voo 360, na saída Arbor. Ok, 360 na Arbor, tá 3217. Stand by for clearance, Bravo Juliet, Tango Tango. Gol 2013, reportada estabilizada, 1645. Estamos na dependência de conseguir autorização com o Centro Recife. As comunicações estão difíceis. Assim que possível, traga sua cópia. Amém. Hotel Bravo, Juliet Tango Tango, ready to copy? Juliet Charlie Zulu, mantenha-se em condições visuais. E ajuste aos corredores e reporte da descida. O Juliette Charlie Zulu, acione transponder 0224. O Papa Romeo Golf Tango Foxtrot está pronto para o táxi, 79 a bordo, alterna Natal 0236, autonomia. 109 a bordo, altímetro 0013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 198, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, posição 1295, confirmando é 79, senhor, 79 a bordo. 179, número atômico do ouro, no ponto de espera torre 198, decimal 95. Ok, 79, 79. Positivo. Para posicionar o voo no 896, na posição 1. Solicita, puxa, acionamento. 415, em coordenação com a equipe de solo, após saída do gol, autorizado a chamar o táxi. Operação acertando o gol, autorizado a chamar o táxi. 415. Para posicionar o gol no 869, na posição 1. Positivo no 869, temos a aeronave vai passar na retaguarda, aguarde. Aguarde, no 869. Azul 4065, chama o Centro Recife, frequência 126, decimal 0, secundária 128, decimal 8, terceira 126, decimal 7. Controle, gol 1969. Voo 1969, contato radar sobre o nível de voo 360 na saída. Estou vindo para o 360 na Arco, voo 1969. Estabilizou, voo 1964. Plan, ready to copy? Trem torre 118, decimal 95. 195, boa tarde. O voo está com foco. Roger, your flight plan will be ready until 2040. You have 14 more minutes. Coral departure. Coral departure. Charlie Oscar, Romeo Alpha Lima. Affirmative. Os 26, Guardião 02. Obrigado, ligou, já volta aí. 45 com 32 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alternativa Porto Seguro. 23 32 a bordo, altímetro no 013, táxi via pátio 3, aguarde para ingresso no pátio principal. Obrigado, táxi via pátio 3, vai aguardar para ingresso no pátio principal. 5-4. Táxi 217, chama agora o centro Recife, frequência 128.8, secundária 126.0, a terceira 126.7, bom voo. Ok, 288, 260, 267, obrigado, bom trabalho. Voo no 869, tá com 165 a bordo, 3 horas e 50, alternando Campinas. Confirma pessoas a bordo? 165. Gente, 165 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18.95, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera, 2895, obrigado, 1869. Paulo Azul 4118, 28 para pushback, acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamará 41 ou no 8 azul. 154 no 5, segue via Índia Alfa, ou segue o pai da Gol via Índia Alfa. Do ponto de espera, torre 18.95, bom voo. Segue o voo, segue o voo via Índia Alfa, do ponto de espera, 18.94. No solo ao 30, solo 219. Decolagem da Uno Zero, o Neto, é 140 graus 079. Livre decolagem da Uno Zero, Golfo Tango Fox, boa tarde. Pro Salvador, boa tarde, Golfo 869, ponto espera, Uno Zero pronto. E o Golfo 869, alinha e manter a Uno Zero. Alinha e manter a Uno Zero, 869. Thank you. Itago Fox, decolado aos 32, Xander, controle 119.35. 1935, Golf Tango Fox, boa noite. 35415, mantenha o Fox, espera. Tem que passar por ali, e assim que possível teremos sua cópia, o 6201. Papá Romeu, Golf Tango Fox, contato radar sobre o nível de 370, pela PUCA. 370 na PUCA, o Papa Romeu Golf Tango Fox. Gol 1169, controle. Prossiga. 1169, chama o centro Recife, frequência 1260, secundária 1288, terceira 1267, bom voo. 260-288-267, obrigado, boa tarde. Agora chegou sua alteração para Campinas. Pronto para a cópia? Autorizado Campinas, nível 340, via Pesolo 17. Aporte a Pewiski 13, Forti, DCT PHZ, DCT Trib. Saída a rebord, transição é lessa. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5005, coteja. Livre decolagem da 10, vento 120 graus, 109. Vento livre decolagem da 10, gol 18, 69. Seja lento, correto, chama para pushback, solamento. Juliette Alves Zulu, descida para 1.500 pés, o ajuste em Salvador, 10, 13. Altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no pátio esperatório 1 no 8, espalhado 5, bom voo.